toda a glória do mundo. Não me entrego à honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome glorificarei. Os dons que recebi, talentos que há em mim, são para ti. Possa